fazer o bem. Silas, somos missionários, isso é normal. Paulo, eu sei que sim, mas pra tudo tem um propósito. Foi pra isso que nos acontecerá. Logo vamos ver. Silas, está tudo escuro e nós estamos presos. Não podemos fazer nada se não adorar. Paulo, gostei da ideia. Vamos logo começar. Tu canta hinos e eu oro. Vamos ver no que dá. Tu canta aí, eu oro aqui. Pois não vai ser uma prisão que irá calar a nós. Eles prenderam as mãos, eles prenderam os pés, mas não tamparam a nossa boca e nem calaram a voz. Eles pensaram que, prendendo nós aqui, a gente ia desistir, parar e murmurar. Se não temos ninguém que nos tire daqui, vamos usar a nossa arma, então vamos cantar. Ninguém segura ele, ninguém pode com ele, ninguém jamais viu ele, ninguém supera ele, ninguém venceu a ele, ninguém mexe com ele, e dentro da prisão estamos adorando a ele. Paulo, o que é que está acontecendo? O chão e as paredes estão tremendo. Silas, as correntes estão caindo. A porta da prisão está se abrindo. Paulo, eu não quero me adiantar, mas foi depois que começamos a cantar que o chão começou a estremecer e o terremoto veio acontecer. Então canta mais, Paulo, canta mais. É cantando que a gente vai vencer. Agora eu vou fazer dupla contigo. Vamos cantar juntos. Vamos adorar o rei. Nem na terra, nem no céu, nem lá no fundo do mar, ninguém pode se esconder do Deus que tudo vê. Ele abate, ele exalta, põe lá em Lodebar. E no tempo que é seu tempo, manda carruagem lá. Crente que adora ele sem fazer acepção, seja dentro da igreja ou lá dentro da prisão. Ele chega de repente como grande e já entra em ação. Ele chegou na tua casa, chegou na tua família, chegou no teu trabalho, chegou na tua vida, chegou na faculdade, na tua enfermidade. Ele já pôs um fim nessa tua dificuldade. Se a prova e a luta produz a paciência, persiste mais um pouco, não desiste da bênção, como foi na prisão na tua vida. Ele traz a providência. Ele chegou na tua casa, chegou na tua família, chegou no teu trabalho, chegou na tua vida, chegou na faculdade, na tua enfermidade. Ele já pôs um fim nessa tua dificuldade. Se a prova e a luta produz a paciência, persiste mais um pouco, não desiste da bênção, como foi na prisão na tua vida. Ele traz a providência. A providência.